c'est pas tout mais bon. Mon little beach. Fade, fade, fade, fade. Juro eterno, amor amado. Tô tentando não olhar quando outras pernas abrem. Fala, fala e nada sabe. Isso é tudo que eles fazem. Foda é não querer jogar. O otário desce pelos ares. Pesada pros coração fraco. Sou tipo o amor, o infarto. Escasso como lealdade. Isso tá raro, é fato. Dez passos à frente, eles sabem. Só não sabem como eu faço. Botando meus planos em prática. Teoria não enche meu prato. É, irmão, eles falam demais. Quero ver fazer. Já falei que liberdade é viver sem medo. Um salve pros que se forem e pros amigos presos. Sei que o mundo é complicado e entendi o peso de querer criar minha filha e ainda escapar ileso. Ela diz que me ama. 10 mil na conta, meu mano, essa semana. Lembra do tempo em que tudo era lama. Onde tava esse amor quando o chão era cama, hein? Chamou eu, vi lagarto, o problema é seu. Tamanho é 44, comendo L e lambendo prato. Sou filho do deus macaco, o mundo é macro. Meu tempo é micro, seu olho é tipo Sabrina Sato. Meu 1995, meu pai sumiu como Bela Saco. Sou como Quavo, ou então Olavo, Bilac bravo. Quando destravo, te mato e cavo. Sua cova rasa e minhas mãos eu lavo. Cartel diabo, sua amiga é lindo, xamã é bravo. Moni é pico, mosquito é zico, cabelo é ruim. Nós é pioto, se identifica, toma no cu. Sou jiquitita, sua mente é piquitita. Meu sonho é tacar na Anitta, que nada demora em Floripa. Não perde a linha, que nós de bica. É brr, se comunica, fi brr, se comunica. É nós na fita, o pai odeia, a mãe evita. E brr, se comunica, fi brr, se comunica. Ela diz que me ama. 10 mil na conta, meu mano, essa semana. Lembra do tempo em que tudo era lama. Onde tava esse amor quando o chão era cama, hein? Ela diz que te ama. 10 mil na conta, meu mano, essa semana. Lembra do tempo em que tudo era lama. Onde tava esse amor quando o chão era cama, hein? Das minhas ex, ela diz que me ama. Não servi antes da fama. Hoje quer ser baby mama. Mas o que eu tenho pra ela é só baby mama. Ela diz que te ama. 10 mil na conta, meu mano, essa semana. Lembra do tempo em que tudo era lama. Onde tava esse amor quando o chão era. Eu sou cupido perfeito. Realizei o encontro entre arte e o dinheiro. Enquanto alguns se julgam jogadores, mas se contunde até jogando golfe. Durmo tarde, acordo cedo pra que não nos falte nada de respeito. Avançado e querer bloquear é vir na mão nós arma nuclear. BK, BK. O verso que tirou esse mundo do crime. BK, BK. O verso que armina tira o biquíni. Falavam que grana a gente não fazia. Aí foram lá, imitaram todas as nossas gírias. Aí foram lá, fizeram rima igual a gente fazia. E chamei novo professor, porque a nova escola é minha. E vão reclamar, BK, tu não para de se afirmar. Não, mano, isso é exemplo pros mano que ainda não aprenderam a ganhar. Papo de empoderamento, pere seu racismo, isso é óbvio. Tá me entendendo? Não tô cheio de marra, eu tô cheio de ódio. Ela diz que me ama. 10 mil na conta, meu mano.